gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual o single mais badalado do dia? Então o Canal 2 dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda a sábado, às 11h30 da manhã. Pop Hits, o melhor da música pop no Canal 2 da Antena Web. A Rádio Antena Web quer estar na frente de divulgação da música tradicional portuguesa, mas precisamos da sua ajuda. Tem consigo músicas de arranjos folclóricos? Conhece nomes de arranjos folclóricos? É, porventura, algum membro de algum arranjo folclórico? Então colabore connosco. Deixamos-lhe esse desafio. Faça-nos chegar tantas informações quantas possíveis sobre estes arranjos folclóricos, grupos de danças e cantares, etnográficos e outros. Músicas, datas de espetáculos, entre outras informações. Tudo o que nos puder fazer chegar será bem-vindo. Nós queremos mesmo estar na frente da divulgação da música tradicional portuguesa. Por nós e pela música portuguesa. Colabore connosco. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com para mais informações. Rádio Antena Web. Na frente da divulgação da música tradicional portuguesa. Em par. Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um De Par em Par aqui no Canal 2. Hoje é quarta-feira, já estamos a 11 de agosto de 2010 e está uma manhã, finalmente, uma manhã fresca. É, finalmente uma manhã fresca. Ou pelo menos, enfim, uma manhã fresca de verão. Mas é uma manhã bem mais fresca, sem dúvida. Bem mais arrefecida. Ora, hoje, 11 de agosto, estamos praticamente a meio do mês. Vamos começar a sentir dificuldades na bolsa, porque o dinheiro vai começar a faltar, não é? Mas pronto, vamos lá começar a ter esperança também, a agarrar-nos às coisas boas que a vida tem e não perdermos o ânimo. Pode ser? Ora, hoje vamos abrir com os Anjos, Um Fio de Céu, depois Carmo Leal, Uma Moça Chorava e ainda a música de Marily, Enamorada. Estas são as três primeiras músicas que vai poder ouvir já de seguida aqui no nosso De Par em Par, num daqueles dias que, pronto, já estamos a meio da semana, já começou há muito, mas ainda falta muito para acabar. Ora, então, o que há a fazer de melhor é ficar na companhia aqui do Canal 2, é o melhor que há a fazer, ficar na companhia do Canal 2, para, pronto, para passar a melhor manhã possível. Pode ser? Aceito o desafio, aceito o convite? Então vamos lá. Vamos então ficar com estas três musiquinhas e eu vou voltar depois para trazer mais música e também lhe trazendo algumas curiosidades ao longo do tempo. Vamos então ficar com estas duas melodias, aliás, estas três melodias. Começamos com os Anjos e Num Fio de Céu. Perto aqui, acendendo o peito que vier. meia-noite anda por aí. Deixei o meu sol, deixei tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorriso do meu pai. A moça que chorava, seu sorriso encontrou, sabendo assim que um dia que passava leva com ele a moça que chorava. Deixei minha casa branquinha à beira do mar, deixei meus amigos, deixei o meu sol, deixei tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorriso do meu pai. Deixei minha casa branquinha à beira do mar, deixei meus amigos, deixei o meu sol, deixei tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorriso do meu pai. Estar enamorada, enamorada. prosseguimos com música. Acabamos de ouvir a voz de Mari e namorada. Vamos agora ficar com mais três temas e um deles é sabe bem ouvir. Especialmente um deles sabe bem ouvir. Estou a falar da voz da pequenita Débora, que nos traz o tema Vivam as Férias. Pois é, ela, como muitas crianças, estão de férias atualmente e, portanto, vamos lá aproveitar as férias. Tal como muitas crianças, também muitos adultos estão de férias e, portanto, eu aproveito para lhe desejar umas boas férias, que tudo na sua vida esteja a correr pelo melhor e que as suas férias sejam mais do que proveitosas. Vamos agora então ficar com estas três musiquinhas. Débora com Vivam as Férias, ainda Alexandre Faria com Alegria e Tristeza no Coração, depois a voz de Luís Manuel, vamos recordar, de 1986, a música chamada O Meu Nome é Luís. É uma musiquinha que certamente vai conhecer pela batida e pelo instrumental, porque é o instrumental de uma música dos Modern Talking, Brother Louis, mas o nosso cantor português decidiu adaptá-la para Portugal, ou para português, e trouxe-a então aqui para, enfim, pronto, para o panorama musical português em 1986 com este O Meu Nome é Luís. E vamos então ficar com estas três musiquinhas e eu volto depois para lhe trazer algumas das nossas curiosidades que marcaram o dia 11 de agosto ao longo da história. Por agora, vamos lá comemorar as férias com a pequenita Débora e vivam as férias! azul tão bom. Mas também tem tristezas que vem todos os dias entrando no coração. É verdade, a gente não vive sempre alegre. Sem ter carinho, sem ter dor, eu vivo a vida. Estamos de volta nesta emissão do De Par em Par. Sabe que em 3114 a.C. começava oficialmente a contagem do calendário Maia, enfim, nesta nova era? É verdade. É que, bom, o calendário Maia, enfim, como é que explicar? Pronto, começou esta atual era de contagem, não é? Os 360 dias, portanto, os 360 dias era foi assim que foi feita a contagem, começou-se a feita a contagem, 365 dias, e então era esta que foi quando começou oficialmente esta contagem, a contagem do tempo, digamos assim, em 3114, a 11 de agosto. 3114, claro está, antes de Cristo, não é? Isto, enfim, guiando-nos nós pelo calendário Maia. Em 1920 era reconhecida pela União Soviética a independência da Letónia e em 1960 era o Chad que se tornava independente. Ora, a 11 de agosto de 1999, há 11 anos, e desta lembro-me bem, deu-se o eclipse total do Sol, que foi visível em várias regiões do mundo. É verdade, o eclipse total de 11 de agosto de 1999 deu uma grande correria às... A gente lembra-se, com certeza, que deu uma grande correria para comprar aqueles óculos especiais, porque se visse a olho nu, inclusive, podia cegar, etc, etc, etc. Houve ali zonas do país, do mundo, aliás, zonas do mundo, que ficaram realmente de noite, porque o Sol, por momentos, enfim, eclipsou-se, não é? Houve então o eclipse total do Sol, houve ali o eclipse total do Sol e houve ali algumas zonas do mundo que ficaram temporariamente às escuras, ou seja, de noite. Enfim, e são estes os, foram estas as coisas que foram marcando o dia 11 de agosto. Não são estas, outras tantas, mas estes são apenas alguns exemplos do que foi marcando a história no dia 11 de agosto. E, enfim, vamos então continuar com música nesta emissão. Vamos para mais três temas. Primeiro José Malhoa com Madalena, depois Marco Paulo ainda para ouvir com Ninguém. E para acabar, uma grande melodia também. Vamos recordar António Calvário com a Chorona. São as três próximas músicas que vai poder ouvir nesta emissão aqui do De Par em Par. Programa que vai para o ar, como já sabe, sempre de segunda a sexta, entre as 10 e as 11h30, aqui no Canal 2. Vamos então à música. Começamos com José Malhoa. Como uma deusa, teus olhos cintilantes ao luar. Sem te conhecer, eu quis logo saber qual o nome de tão lindo olhar. Ao ver o teu corpo de sereia, nessa noite calma e tão amena, acabei por me render quando fiquei a saber que o teu nome era Madalena. Madalena, estou louco por ti. Madalena, és tudo para mim. Do teu nome eu fiz um poema a pensar em ti. Em ti, Madalena. Madalena, estou louco por ti. Madalena, és tudo para mim. Do teu nome eu fiz um poema a pensar em ti. Em ti, Madalena. Nunca conheci ninguém assim. Tudo em ti tem magia. Eu que nunca escrevi, só de pensar em ti, sou capaz de escrever poesia. Consigo ser poeta e ser amante. Contigo eu conseguirei ser tudo.

do tempo um dia chorou quando eu te vi ao passar. Saías do tempo um dia chorou quando eu te vi ao passar. Juntei que eras uma santa chorona que desceu do seu altar. Juntei que eras uma santa chorona que desceu do seu altar. Ai, chorona, chorona, chorona, num campolinho. Ai, chorona, chorona, chorona, num campolinho. Nas flores, chorona, nas flores de um campo santo. Não sei o que há nas flores, chorona, nas flores de um campo santo. Se o vento passa por elas, chorona, parece que estão chorando. Se o vento passa por elas, chorona, parece que estão chorando. Leva-me ao rio. Ai, de mim chorona, chorona, chorona, leva-me ao rio. Tapa-me com teu manto, chorona, que eu morro de frio. Tapa-me com teu manto, chorona, porque eu morro de frio. Beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. Dois beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. O último de minha mãe, chorona, e o primeiro que me dou. O último de minha mãe, chorona, e o primeiro que te dei. Ai, ai, ai, ai, ai. Vamos agora para um pequeno intervalo aqui no Canal 2. Vamos dar-lhe a conhecer aquilo que vai poder ouvir. Deixe-lhe só atenção para algo que, enfim, ainda não está disponível, mas vai estar ainda hoje disponível. A informação de que na próxima semana vão acontecer mais duas estreias aqui no Canal 2. Estou-me a referir à nova rádio novela que já passou na Rádio Antena Web e que vai passar aqui novamente para quem também não pôde acompanhar. Estou a falar da História da Cruz, uma rádio novela portuguesa que vai para o ar agora aqui no Canal 2 de segunda a sexta-feira entre as 19h30 e as 20h, e depois às 21h vamos ter de segunda a sexta Ouro e Platina. São os maiores sucessos que vai também poder então passar aqui a ouvir no Canal 2. Já sabe, tem o Times ao meio-dia e às 21h tem então o Ouro e Platina. Com a diferença de que o Ouro e Platina é de produção própria. Enfim, bom, vamos então continuar com música nesta emissão, mas antes então ao nosso pequeno intervalo, eu volto depois dos comerciais. Quando voltar, vou-lhe trazer a nossa recordação de hoje e o nosso destaque musical. Mas por agora, são mesmo os nossos publicitários que vão entrar em ação. Vamos a isto. A Rádio Antena Web quer estar na frente da divulgação da música tradicional portuguesa, mas precisamos da sua ajuda. Tem consigo músicas de ranchos folclóricos? Conhece nomes de ranchos folclóricos? É, porventura, algum membro de algum rancho folclórico? Então, colabore connosco. Deixamos-lhe esse desafio. Faça-nos chegar tantas informações quantas possíveis sobre estes ranchos folclóricos, grupos de danças e cantares, etnográficos e outros. Músicas, datas de espetáculos, entre outras informações. Tudo o que nos puder fazer chegar será bem-vindo. Nós queremos mesmo estar na frente da divulgação da música tradicional portuguesa. Por nós e pela música portuguesa. Colabore connosco, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com para mais informações. Rádio Antena Web, na frente da divulgação da música tradicional portuguesa. A Antena Web está à procura de novos locutores. Por que não se atreve? Lançamos-lhe o desafio. Integre a equipa de locução da Rádio Antena Web. Se estiver interessado, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com para saber mais pormenores. Nós não exigimos muito. Só alguma arte e engenho para o efeito e muita, muita vontade. Rádio Antena Web. A sua, a nossa, a rádio de todos nós. O canal 2 da Antena Web exibe Beat Sound, uma oportunidade de conhecer a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound, todos os domingos às 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Canal 2 apresenta aos sábados e domingos uma das mais marcantes séries radiofónicas de todos os tempos. Gravada no Brasil entre as décadas de 70 e 80, Teatro de Mistério passa agora no Canal 2. Histórias de arrepiar e fazer pensar. Em Teatro de Mistério, aos sábados e domingos, às 17 horas. No Canal 2, da Antena Web. Canal 2 transmite, de segunda a sexta-feira, Time, entre o meio-dia e a uma da tarde, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos. Faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Time, segunda a sexta-feira, entre o meio-dia e a uma da tarde, no Canal 2, da Antena Web. Canal 2 apresenta um programa único na estereofonia. Nota 7. Um programa dedicado à música instrumental. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, Carlos Bonaparte leva até si a oportunidade de conhecer e desfrutar um pouco mais do mundo dos instrumentos, notas e suas melodias. Nota 7. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, no Canal 2, da Antena Web. Ora, e cá estamos nós de volta, agora para a segunda parte do nosso De Par em Par. Vamos então à musiquinha nesta emissão de hoje, para continuarmos com boa disposição. Ora, e o nosso destaque musical hoje reporta ao ano de 1971. Não é de todo conhecida. Buffy St. Mary não é conhecida, nem o seu She's the One Be a Ballerina, nem sequer o seu Smack a Water Jackie. São quer a cantora, quer a música desconhecidas, mas eu vou ser sincero, ouvi há algum tempo, não muito tempo, há coisa de uma semana, ouvi e gostei desta voz, desta senhora Buffy St. Mary. Reporta então ao ano de 1971, este género meio jazz, vou chamar-lhe assim. Eu nem sei bem como é que ia de qualificar, sou sincero, não sei, mas este estilo meio jazz, pelo menos é aquilo que me ocorre, assim logo a ver assim o piano, assim ao princípio, aquela. Está assim uma coisa fantástica. Por acaso gosto bastante. Então lançou-lhe o desafio de ouvir esta Buffy St. Mary, uma música retirada do álbum. Aliás, a música Smack Water Jackie, retirada do álbum de 1971, chamado She Is the Wanna Be Ballerina. Vamos então escutar esta musiquinha que é o nosso destaque musical de hoje. Smack Water Jack, he bought a shotgun, 'cause he was in the mood for a little confrontation. About the noose, he just let it all hang loose. He couldn't take shot down the congregation. You can't talk to a man with a shotgun in his hand. With a shotgun in his hand. Now Big Jim, the chief, stood for law and order. Mouth as the posse headed south. Came a cry, we got the right to clean up the streets for our wives and our daughters. You can't talk to a man when he don't wanna understand, and he don't wanna wasn't in the papers, but you know they hung old Smack right then and there instead of later. And the people were quite pleased that the outlaw had been seized. And on the whole it was a very Quanto à próxima música, só tenho a dizer-lhe que é uma música de enfeitiçar. É a nossa recordação de hoje, na nossa caixinha de recordações. Tenho uma musiquinha que eu tenho a certeza que vai gostar. Sabe como é que ela se chama? Chama-se Feiticeira e começa assim. Feiticeira. Essa mulher que por ela gamei. Feiticeira. Feiticeira. Eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me consolar. Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar. Ela me apareceu e com apenas um toque de sua magia acabou com a tristeza. Acabou com a tristeza, me trazendo alegria. Feiticeira. Ela me fez. Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me consolar. Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar. Ela me apareceu e com apenas um toque de sua magia acabou com a tristeza. Acabou com a tristeza, trazendo alegria. Ei. feiticeira. Feiticeira, feiticeira, essa mulher se por ela gamei. Feiticeira, feiticeira, eu não posso. E então, gostou? Gostou desta feiticeira? Gostou de Buffy St. Mary? Eu espero que sim. Vamos agora até lá fora, como é habitual aqui na nossa emissão, no nosso De Par em Par. Vamos sempre lá fora para lhe trazer algumas musiquinhas, o que de melhor se faz lá fora, precisamente. Vamos ficar primeiro com uma musiquinha que eu tenho a certeza que à partida conhece, até porque é mais recente. É do final da década de 90. Chama-se Wonderwall e é dos Oasis. Depois vamos até aos anos 70 para ouvir Sergio Endrigo e Una Canzone Per Te. Vamos depois voltar aos anos mais atuais para ouvir Kate Vajalá com Lift Me Up. Uma musiquinha bem calminha para continuar esta sua manhã de quarta-feira. Desta forma vamos prosseguindo com a emissão do De Par em Par. Quando voltarmos eu vou trazer algumas mais algumas curiosidades sobre o dia de hoje, dia 11 de agosto. Quem nasceu, quem morreu, vai ficar a saber daqui a pouco. Não precisa de ir aos jornais, nós trazemos-lhe tudo. Vamos à música, até já! Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. I said maybe

Ora, e cá estou outra vez, agora para lhe trazer mais algumas curiosidades sobre o dia 11 de agosto. Ora, o que é que eu lhe posso dizer? Posso lhe dizer, por exemplo, que em 1959 nasceu Gustavo Cerati, um dos grandes artistas da música argentina. Sem dúvida, um grande senhor. Ainda hoje está no ativo. Comemora então hoje 51 anos de vida. Em 1981 nasceu o futebolista português Malafaia. Ora bem, e também temos aqui algumas datas importantes a registrar quanto a falecimentos. Ora, em 1972 falecia, a 11 de agosto de 1972 falecia Max Taylor, que foi Prémio Nobel da Medicina, e isto em 1951. E em 1973 falecia Carl Waldemar Zieder, que foi também Prémio Nobel agora da Química, isto em 1973. E são estes os principais destaques contra nascimentos e falecimentos. Há também aqui a registar o falecimento de Pedro Nunes em 1578, ele que foi um astrónomo e matemático português, que nasceu em 1502 e faleceu então em 1578. Ora bem, e vamos então voltar à música nesta emissão, depois destas pequenas curiosidades. Tenho três musiquinhas antes de me despedir de si, tenho três músicas para lhe apresentar. Primeiro o Fausto com Navegar, Navegar ao Cana Verde, depois Fernando Tordo com Só Ficou Amor por Ti, e ainda uma fantástica dupla entre Paulo de Carvalho e Dulce Pontes, Pumba Branca, um original do grande madeirense Max. Vamos depois esperar as despedidas. Até lá. Espero que goste destas musiquinhas que, com cuidado e com muito gosto, eu selecionei para si. Navegar, navegar, mais ao minha cana, verde, mergulhar no teu corpo, quatro paredes, dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar ao minha cana, verde, navegar, navegar. Navegar, navegar, mais ao minha cana, verde. Cobiça nunca dá. Quem oprime, tiraniza, naufraga. Mil vezes bonito, eu sei lá. Já vou de grilhões nos pés, já vou de algemas nas mãos, de colar do pescoço perdido e achado vendido em leilão. Eu fui a mercadoria lá na praça do Bocado, quase às Agamarias. Nos abismos, navegar, navegar, mas ao minha cana, verde, mergulhar no teu corpo, entre os quatro paredes, dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ao minha cana, verde, navegar, navegar, navegar, navegar, navegar, mas ao minha cana, verde, mergulhar no teu corpo, entre os quatro paredes, dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ao minha cana, verde, navegar, navegar. Já é tempo de partir, adeus morenas de Goa. Já é tempo de voltar, tenho saudades tuas, meu amor de Lisboa. Antes que chegue a noite, que vem do cabo do mundo, tirar vidas à sorte do fraco e do forte, de cima e do fundo. Trago um jeito bailarino, que apesar de tudo baila no meu olhar peregrino. Nos abismos do mar, navegar, navegar, mas ao minha cana verde, mergulhar no teu corpo entre quatro paredes, dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, mas ao minha cana verde, navegar, navegar. Navegar, navegar, mas ao minha cana verde, mergulhar no teu corpo entre quatro paredes, dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ao minha cana verde, navegar, navegar. Navegar, navegar, mas ao minha cana verde, mergulhar no teu corpo entre quatro paredes, dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar, ó minha cana verde, navegar, navegar. Ai, navegar, ó cana verde, e no teu corpo entre quatro paredes. Ai, dá-te um beijo e ir ao fundo, ó cana verde, ai, navegar, navegar. Ai, navegar, ó cana verde, e no teu corpo.

pomba branca, já perdi o teu voar naquela terra distante, toda coberta por mar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar naquela terra distante, toda coberta. Cantei meu amor ao vento, porque sentia saudades, saudades do meu lugar, do primeiro amor da vida, desse instante a aproximar os campos do meu lugar, a chegar e a partir. Pomba branca, já perdi o teu voar naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Olha, para acabar a emissão de hoje, trago-lhe dois temas que espero que sejam do seu agrado. É o final de mais um De Par em Par, a oitava edição, e vamos acabar com Filipa Paes e Primeiro o Amor, depois com os Filarmónica Gil, uma recordação de 2005. Desta forma chegamos então ao final da oitava edição do De Par em Par. Quero que saiba que foi um prazer imenso estar consigo, poder fazer companhia nestes 90 minutos. Já a seguir há mais uma edição do Pop Hits. Fique atento porque o programa traz-lhe as 5 mais do dia 11 de agosto. Portanto, já sabe, fique por aí, é só bons motivos para ficar na companhia do Canal 2. Por enquanto, por agora mesmo, é mesmo a música de Filipa Paes, Primeiro o Amor, e depois os Filarmónicas Gil, que vão então encerrar mais uma edição do De Par em Par. Amanhã, à mesma hora, eu cá estou para lhe fazer mais companhia. Aceita o convite? Então, eu espero por si amanhã, às 10 em ponto. Vamos à música, fique bem e até amanhã. Presa do tempo ficou minha condição, que já de antemão te abraçou, antes do luar ser o teu olhar, e antes de haver mundo, mas queria dar a vida de perder amor. Presa do vento ficou nosso coração, que da tua mão devorou, para além do mar, que era o teu olhar, mais velho que o mundo, mas quero dar a vida de perder amor. Leva do som e de sinas loucas, e desejo pintado pelas nossas bocas. A voz do sol arde no teu olhar, e a noite em chamas dorme a dança. De antemão.